boa noite. 1-2-0-4-3 para autorização Bahia. Golden 043, preparada, é o Leda Morte, vai guarda cópia. É o Leda Morte, vai guarda. Boa noite, é o Oceano 6310, tá completando o seu episódio da ILS 310. Oceano 6310, boa noite, reporte o marcador externo embaixo travado. Vai reportar a fibra, baixar a tomada, 6310. Da Motiva, Campos 1-0, Taubaté. Atena 5026, controle 1-9-9-35. Autorizado 360 para Guarulhos, conforme rota, Campos 10, Taubaté. Direita da Elmeda Motiva, 5026-1-9-9-35. Correto para o pushback, o Golden 043. Informará. Seguinte, o Xané 6310, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, o vento 150 graus, 07 mais. Legal, meu repouso não no zero, o Xané 6310. sala 51, direito Lambda 219. Direito Lambda 219, né? 310. Salvador, buenas, é o 6310, tá livrando na foto, Francisco. China 6310, taxi via Alfa, Juliette, pro 21. Taxi via Alfa, Juliette, 21, Janeiro, 6310. Tristan 3858, final 10. Baixou, checou a visual. Boa noite, está Gustavo Estado, livre pouso, pista no zero, vento no quadro, 0 graus, 8 nós. Atualizado, pouso no zero, 3858. No solo alto 59, direita Foxtrot 121, décimo 9. Motor 3662, final da 10. Motor 3662, continua aproximação, reposta, trem baixado e travado. Baixar travado, portando externo, 3662. São 3662 avistado, livre pouso, pista no 0, vento 1, 4, 0 graus, 9, 9. Toma seu modelo com 2043, puxa, isolamento do 8. Autorizado, reporta para o ataque. Toma Tem 3662, no solo 03, direito no 21, décimo 9. 219, boa noite. Boa. Alô, boa noite, Sam. 3662, hidrato. Você 3662, taxi de Alfa, importante do Juliet. Alfa, importante do Juliet, Sam. 3662. Voo 2043, 188 a bordo, 352, caminhão. Tigre Taxi, Apache 1 Índia, ponto espera da 10 Torre, 118 do Small 95, Boa Juxu no 014, uma boa viagem, 2043 da Gol. Apache 1 Índia, 395 a bordo. Juliette, Sam, 3662. Sam, 3662. Aguarda a passagem do Boeing da Gol, que está taxando para o ponto de espera da 110. Após ingresso, Juliette, por gate 3. Faz o gol, prossegue Juliette, por gate 3, Sam, 3662. Boa noite, Gol 2043. Gol 2043, totalmente pronto. Afirmo. Autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento no 30 graus, 7 nós. Alinhar e decolar no 0, Gol 2043. Tower, good evening, go 1096. Down on. I know, runway 10. Go 1096, good evening, expect runway vacated. Perfect, expect runway vacation. Vacated, go 1096. Decimal 35. 0935, point obrigado e um boa noite. Boa. Boa 0096, check your landing gear, clear to land, runway 10, wind 1 for 0 degrees, 8 knots. Ground at 12, please by route, right, go ground 12, this 19. Turn it to your right, and total ground 12, 19, 0096, thank you. Total ground, good evening, 0096. Go 1096, respect where Alpha comes before taxi Juliet. Perfect, we'll be Alpha, we'll call before Juliet, go 1096. Go 1096, Alpha Juliet, Alpha Romeo 1096, Juliet 3350. Dinamé 310, vem para Pucajamo Caju, guarda copy. Pucajamo Caju, Pucajamo Caju, guarda copy. E 210. Juliet, Geek 090. Process of Juliet, Geek 090, go 1096. Caju, eu preciso 17. Aciona 5046, o controle 119, decimal 35. Autorizado, recebe rápido, cola da 10, curva direita, Pucajamo Caju, eu preciso 17. 5046, e o controle, por repetir, por gentileza? Afirmo, controle 119, decimal 35, e a curva é pela esquerda, o Oxenene 6310. Opa, vamos lá então. Coroa esquerda, Rondio, 350 para Recife, de fala da 90, cruzando a esquerda, Pucajamo, Caju, 3817, 5046 e o controle para 219, para 6310. GM3110, está correto o cotejamento e passa pronto o pushback. Passa 3, autorizado a alinhar e decolar, sistema 0, vento 1, 4, 0 graus, 9 nós. 1973, decolada 26, controle 1, 19, decimal 35. 035, boa noite, 1973. Com o POV de 148, 3 horas e 20, Natal. direita, Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95. O ajuste no 014, tem um bom voo. Ok, meio 14, via Índia, ponto de espera 895. Muito boa noite, grato, 6310. Oxa 6310, muito boa noite. Autorizado a alinhar e decolar, pista 0, vento no 30 graus, 99. Alinha da cola, 6310. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita,